com a rádio onde você estiver. Minha obrigação não é dar aos outros o que seja objetivamente o melhor. É dar-lhes do meu e da mais pura e sincera possível. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vinte que fala, o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. Saudade de todos vocês, ausente dois domingos, mas agora, né? Estamos aqui, firme e fortes, graças a Deus. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Márcio, bom dia, Samela. Nós estamos aqui com entrevistados e convidados muito especiais no dia de hoje. Nós estamos aqui com a Visitación Ferreira, né? A Mami, mais conhecida como Mami. Nós estamos com o Felipe Gonzalez também, que dispensa apresentações. E nós estamos também com o Leandro Lima fazendo uma visita aqui para os nossos estúdios, né? O Leandro, que é lá da Eloquente Cinematografia. Depois o Leandro vai dar também um bom dia para a gente aqui, né? Mas, Rita Araújo, estava com saudades de você já. Não, mas a gente precisa alimentar o lado espiritual para poder continuar firme e forte aqui no programa, né? Com certeza. Hoje pela manhã, Márcio, eu falei para a Rita Araújo assim, olha, Rita, terceira falta seguida, né? O que acontece? Gancho, né? Aqui vou ter que trazer o Padre Mariano, Padre Vicente aqui para o Padre abonar. Vicente. Então nós vamos ter um programa hoje bem bacana também, como todos os domingos, né? Com muitos brindes também, brindes aí para os nossos ouvintes. E hoje uma surpresa no programa, Rita. Opa! Nós recebemos ontem a visita do prefeito municipal, o Reni Pereira, aqui no programa Fronte, programa do Guilherme Wojtkowski. E não deixamos, né, de passar a oportunidade de falar para ele sobre aquele assunto que todos os domingos nós comentamos aqui, que é um museu para Foz do museu. Iguaçu, né? Uhum. Então nós vamos ter novidades aí durante a programação. Aí no segundo bloco o Márcio vai colocar para a gente aí a opinião do prefeito Reni Pereira de Foz do Iguaçu sobre a implantação de museus aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E tem novidades para você. Ai, que bom, mas antes disso, nós precisamos saber do Felipe, da Mami, do Leandro, o local. Vamos continuar com a nossa enquete, independente de ter ou não. Independente, vamos continuar cobrando, né? Programa Histórias e Memórias. Você sabe os brindes de hoje? Eu vou deixar para você me contar. Então vamos lá. O tradicional bolo, né? Da Bolo Doce Brasil. Que hoje é de chocolate. Nossa, que delícia, né? Os convidados aqui já vão saborear um bolo da Bolo Doce Brasil. Um passeio com direito a dois acompanhantes ao Complexo Dreamland, inclusas as três atrações, o Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Então, se você for sorteado nesta manhã de domingo, você pode levar dois acompanhantes para esse passeio também. E da Thea Bijuteria, um terço para carro, com cristais azul. Ó, você falou que o azul está na moda, né? Bastante. O nosso terço de hoje é da cor azul e a fotografia já está aí na nossa fanpage, a fanpage da Rádio Transamérica. E para você participar, você já sabe. Fanpage Transamérica Foz, WhatsApp 45882828 e o telefone fixo, aquele que a Rita gosta de ouvir tocar, 45-3028-2828. Então, vamos começar a participar aí. No final, o Felipe, a Mami e o Leandro vão sortear aqui pra gente os vencedores de hoje dos brindes. Uhum. Antes de começarmos a entrevista não, é um bate-papo aqui com os nossos amigos, né? Saber um pouquinho da história de cada um, a gente vai dedicar uma música para eles, que é bacana começar com música, né, Márcio e Samela? Nós vamos de Marlene, Brigas Nunca Mais, uma das grandes rainhas do rádio, falecida em 2014, completaria hoje 93 anos. Então vamos lá, Marlene. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Certeza de que o amor tem dessas fases mais, e é bom para fazer as fases. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então me socorreu. E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Na certeza de que o amor tem dessas fases mais, e é bom para fazer as fases. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então me socorreu. E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. E aí, que música bonita, hein? A gente vai recordando, aqui assim, Felipe Mami, a gente vai recordando. Esse programa aqui é memórias e memórias fantásticas e saudosas e boas. Só lembramos de coisas boas, não é, Pegoraro? Vamos lá? Com certeza. Vou começar aqui rapidamente, então, aqui um bate-papo aqui com os nossos entrevistados. Vou já passar a palavra aqui para o Felipe Gonzalez, um empresário conhecido aqui de Foz do Iguaçu, das Três Fronteiras, atuante nessa área do turismo, né, Felipe? Acredito que mais de 30 anos aí trabalhando nessa área do turismo. Dá um bom dia aqui para o Felipe Gonzalez. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Mami. Bom dia, minha amiga de tanto tempo, Rita. Bom dia, Foz do Iguaçu. É para mim uma satisfação muito grande estar aqui. Sempre ouço o programa e pensava, será que a minha vez vai chegar? Ai, que bacana. Tá vendo? É isso aí. Olha, Pegoraro, você sabia que o meu amigo aqui, Felipe, é nascido em Guaíra? Pizinho, coladinho pertinho. Aqui, eu sabia pertinho. Que ele tinha um pezinho no Paraguai. Mas já que lá no Paraguai era perto, né, Felipe? Pais e mães. Pai e mãe paraguaios. Uhum, mas você nasceu em Guaíra. Eu nasci em Guaíra. E veio para cá na década de 50. Exatamente. É iguaçuense. Nós vamos explorar um pouquinho ele, né? Com certeza, porque deve. Aqui no programa não chega ninguém com menos de 50, né, Rita? Aqui só a nossa produtora, Samela, e os convidados, sim, os convidados, né? O Leandro, o Márcio também. Mas os entrevistados aí geralmente tem mais de 50. A gente não fala a idade, né? Mas geralmente tem mais de 50. Verdade. E vou dar o bom dia também para a Mami, né? Que é responsável hoje pelo Lar dos Velhinhos, né? De Foz do Iguaçu. E também tem uma história bonita aqui em Foz do Iguaçu. Então a gente gostaria de conversar um pouquinho com você. Bom dia. Bom dia aos radiovintes de Foz do Iguaçu, seu Pegoraro, Felipe, a Rita Araújo, a equipe aqui que está trabalhando também nesse domingo, bem gostoso, né? Lembrando, assim, coisas boas do do passado da cidade, né? Isso mesmo. Aqui a gente fala de tudo, né, Rita? De tudo um pouco. Avenida Brasil, dos pontos históricos, né? Verdade. Da cidade. E os dois convidados hoje são assuntos bacanas, né, Pegoraro? Porque, olha, Lar dos Velhinhos tem uma história linda de Aliás, vida. A gente podia, né, começar, né, com a Mami, com falando a Mami, um pouquinho como está hoje o Lar dos Velhinhos. Enfim, conta um pouquinho para nós dessa experiência. Então, em setembro, no dia 26 de setembro deste ano, nós comemoramos 32 anos. E, assim, eu cheguei lá no Lar dos Velhinhos fazem 2 anos e meio, né? Uhum. Entrei como voluntária, aí fui contratada para ficar meio período, e aí acabei ficando coordenadora. Nós avançamos bastante, Ritinha. E, desculpe, Ritinha. Não, normal. Todo mundo me chama assim. Pegoraro e Felipe, nós avançamos muito, mas ainda temos muito por avançar. Graças a uma comunidade que sempre tem atendido ao nosso pedido, ao nosso chamado sempre, quando temos necessidades. E, assim, graças a Deus, a vida dos idosos melhorou, a qualidade de vida deles melhorou, assim, não vou dizer 100%, 90%. Porque ainda 10% tem utopias no meio, coisas assim que está um pouco longe, mas ainda nós chegaremos lá, tenho certeza. Com certeza. Então, a nossa casa, assim, está aberta a toda a cidade. Desde que eu cheguei lá, eu abri as portas para todos, mostrar a nossa realidade, porque é isso que nós precisamos fazer para que elas voltem novamente. E está acontecendo, graças a Deus. E nós tivemos, aproveitar e perguntar para a Mami, um acontecimento triste, né? Alguns dias atrás, mês, eu acho, atrás, que foi aquela chuva forte ali, né? Que aconteceu no Porto Meira, chuva de granizo, que prejudicou ali vários telhados, né? Tiveram que fazer obras emergenciais ali. E eu sei que o Lar dos Velhinhos também foi atingido, né, fortemente ali por essa tempestade. Como que está hoje? Eu sei que vocês fizeram algumas ações, né, também, no sentido de recuperar aquele espaço ali. Já foi recuperado? Está precisando de mais ajuda? Olha, graças ao Fundo Iguaçu, né, nós vamos receber o telhado novo, totalmente trocado. Não está pronto ainda, porque ao tirar o telhado antigo, aí se depararam com o madeiramento. As tesouras são perfeitas, mas o madeiramento já estava muito velho, né? Então, está sendo trocado. Então, ainda está faltando a parte da frente, mas a ala masculina, a ala feminina, já está pronto. Então, assim, realmente, no dia 7, nós fomos assim prejudicados grandemente, porque todo o lar ficou com os buracos das pedras que a gente recebeu da chuva, né? E das 8 da manhã até as 3... das 8 da noite até as 3 da manhã, desculpe, nós escoamos a água de dentro do lar. Meu Deus. Mas nós tivemos, assim, a grata satisfação e alegria de termos anjos. Eu digo sempre que aqui na cidade não é só... É uma legião de anjos que tem olhado para a nossa casa. Uhum. E essas pessoas, em torno de 25 pessoas, foram nos ajudar. E assim, até às 6 da manhã, nós conseguimos tirar toda a água, porque todos os quartos, toda a casa inteira... E eu dizia assim: Senhor, o que que o Senhor está querendo me provar com isso, né? Essa chuva, agora não sabia se eu ria, se chorava, porque onde eu entrava, sabe, não sabia o que que ia socorrer. Mas assim, no dia seguinte, depois olhando todo aquele movimento na rua que ia para Porto Meira e as pessoas chegando até nós, aí me veio, né, aquela máxima, né? Depois de uma tempestade, vem a bonança. E assim, o Fundo Iguaçu ficou muito sensibilizado com nós, e nós ganhamos esse telhado. Estamos quase pronto. E olha que importante. A Mami está falando do Fundo Iguaçu, né? Nós estamos aqui com o Felipe Gonzalez, que é da área do turismo e foi também um dos que iniciaram, né, a implantação do Fundo Iguaçu. Então, Felipe, que boa notícia, né, que o Fundo Iguaçu pode também ajudar essas entidades de Foz, né? É verdade. Todos aqueles que, naquele momento... Acho que em 2009, né, Pegoraro, também você participou muito ativamente da criação do Fundo Iguaçu, junto com Itaipu, a prefeitura, as instituições de turismo. E, e ela vem cumprindo a sua missão, trazendo assim, um desenvolvimento extraordinário, fazendo um trabalho que, eventualmente, os aportes do Fundo Iguaçu pouco aparecem, mas são de grande importância estratégica para a cidade. E é isso que conta. É verdade. E olha, Rita, já chegando mensagens para nós aqui. Olha como o nosso programa é ouvido aqui, Felipe. Olha. Bom dia, Pegorari e Rita. Estou aqui na feirinha da JK comendo o tradicional pastel e ouvindo o programa. Atento às palavras do Reni sobre o Museu Municipal. Aproveite e divulgue nossa ideia de criar o Memorial do Aeroporto. Abraços ao amigo Felipe Gonzalez. Parabéns Opa. Pelo ótimo programa Eduardo Infraero Aeroporto. Olha, que olha bacana, aí, Felipe. Nosso amigo Eduardo. Né? Um abraço, Eduardo. Fazendo um grande trabalho aqui também. Muito unido com a comunidade, né? Parabéns, Eduardo. Que bacana, come aí o pastel pela come gente, o pastel, né? Que pela gente. O Eduardo já esteve aqui no programa Fronte, aqui do Guilherme, aqui no sábado retrasado, se eu não me engano, e ele falou do novo recorde também que o aeroporto vai bater esse ano, né? De chegada de passageiros, de movimentação de passageiros aqui em Foz do Iguaçu. Que ótima notícia. Viu que maravilha? Ótima notícia, Rita. Maravilha. E, mami, eu queria só... tudo bem, a gente vai conversar de agora, mas vamos falar lá atrás, que é importante. Como Sim. tudo começou, o Lar dos Velhinhos, que eu sei que tem, são as famílias pioneiras de Foz do Iguaçu, né? O pai do Zeca, o seu Antônio... Sim, foi na residência, né, do seu Antônio. E a dona Luizinha Aguirre. Dona Luizinha Aguirre, que começou toda a reunião dos empresários que fundaram a nossa casa. E foi lá em 87. 1987 começou. O terreno onde está o Lar dos Velhinhos foi doação? Foi o prefeito Clóvis Cunha Viana, que também faz parte dos fundadores, foi que doou para a sociedade, para a comunidade, né? Era assim, um anseio da dona Luizinha, que ela, numa enchente que deu, e ela se preocupou muito, que não tinha onde abrigar as pessoas idosas. Certo. Então, foi aí que prontamente se reuniram e para poder acontecer, para ser criada essa casa. Eu pergunto, porque minha mãe era voluntária, né? Trabalhava direto com a dona Luizinha, tanto no Lar dos Velhinhos quanto na Guarda Mirim, né, Felipe? Sempre. Sim. Ela sempre esteve envolvida, a PMI, sempre esteve envolvida, e por isso que eu tenho muito orgulho, né, do nome que eu tenho. E Verdade. Aí, Felipe, você tem alguma Parabéns. Pergunta também com respeito ao Lar dos Velhinhos? Fica bem à vontade, né? Nós praticamente somos de casa, né? Como nós temos a participação no Rotary Foz Ponte. Isso. Que é uma das instituições que também ajuda bastante. Muito, sempre que muito nos tem ajudado. Olha que bacana. Inclusive, Rita, queria colocar também, aproveitar a presença da Mami aqui, né, representando aí o Lar dos Velhinhos, dizer que o programa Histórias e Memórias, já conversei isso com você pessoalmente, tenho também já o sinal verde da diretoria da Transamérica Foz, de nós fazermos algumas reuniões com você, Mami, com toda a diretoria do Lar dos Velhinhos também, para o programa Histórias e Memórias, a Transamérica Foz também, ajudar de alguma forma, apoiar de alguma maneira dentro do nosso meio, que é a comunicação, né? A entidade de vocês. Então já fica aqui o nosso compromisso gravado já aqui nessa casa, da gente participar com vocês ativamente aí, provavelmente agora para o final do ano e também para o planejamento para 2016 das ações de vocês. Conta com a gente. Então, eu quero agradecer em nome da diretoria já essa proposta de ajuda, porque, como eu disse antes, quando estávamos conversando, que se nós nos movemos, andamos, fazemos as coisas, é graças à comunidade, à imprensa escrita, falada, televisionada, que tem assim, dado esse apoio. E nós ficamos muito felizes, o Pegoraro, de acontecer isso, porque realmente, não vou dizer não, nós precisamos dessa ajuda. É muito importante para o lar. Tá muito bem? Importante. E assim que funciona, né, Felipe? Nós aqui, da cidade, se essa união for aumentando, quem sabe vai conscientizando alguns órgãos aí de que é importante isso. Os últimos grandes acontecimentos, não é, Jorge, vem se dando pela união das pessoas. Isso. Né? Essa boa vontade, essa sinergia positiva. Uhum. Isso vem trazendo o desenvolvimento e provocando diversas ações positivas, uhum. sejam elas comunitárias, sejam elas de infraestrutura, que a nossa cidade, a nossa região, ela é abençoada, né? Tem Verdade. Três fronteiras, tem o Parque Nacional, as cataratas, aí veio Itaipu, com toda essa tecnologia, enfim. Mas também temos muitos gargalos, né, para o desenvolvimento assim, mais sustentável uhum. da nossa realidade turística. E também da própria população. E isso vem sendo trabalhado e resolvido, alguns deles, justamente com o esforço conjunto das pessoas, das lideranças, se envolvendo assim, com boa vontade, muitas uhum. vezes as pessoas deixando do seu próprio trabalho para se dedicar à frente às instituições. Isso é bacana, viu? É gratificante. E talvez a gente chegue naquele momento tão sonhado, né, Rita? Uhum. Que assim, os projetos seguirem avante, né? Seguirem à frente, independente das pessoas que estão no poder, né? Verdade. Porque verdade. As pessoas ocupam cargos, mas esses cargos são provisórios, né? São temporários. E os projetos de Foz do Iguaçu têm que ser projetos maiores, né? Eles têm que ter continuidade, eles têm que ter um padrão, um planejamento. Então é isso que a gente sonha, né? Que independente lá do prefeito, independente do presidente da Câmara Municipal, independente do chefe do parque, do diretor da Itaipu, independente das pessoas que ocupam cargos públicos importantes na nossa cidade, mas que os projetos sejam bem feitos, né, Felipe? Bem realizados e sejam concretamente, né, levados à frente. Então, beleza. E rapidamente, né, com o Felipe, a gente falou, Felipe veio de Guaíra, tem 3 filhos, 3 netinhos, né, vovô? Sim. Que bacana, 3 netinhos. Mas o lado do empresário, diretor proprietário do grupo Cassino Tour, composto de 3 empresas, né, Felipe? Sim. Todas voltadas ao receptivo e eventos. O maior grupo empresarial do turismo receptivo na região, com 92 colaboradores, é isso? É verdade. Temos o orgulho de estar gerando emprego, renda. Uhum. Além desses 92 colaboradores, nós temos mais uma gama de outros prestadores de serviços indiretos. Uhum. Né? E o nosso grupo talvez seja o segundo ou terceiro mais antigo uhum. Da cidade que está em funcionamento. Tivemos outros, né, que infelizmente desapareceram. E estamos sempre procurando evoluir. Neste mês de dezembro, vamos inaugurar a nossa nova sede, onde Opa. Vamos reunir todas as empresas, e de onde nós poderemos ter assim uma possibilidade melhor de administrar os negócios e os segmentos que atendemos. E também receber os amigos lá. Né? Ah, bacana. Que beleza. Isso aí, bacana. Tomar um cafezinho. Pegurar, a gente vai agora com uma musiquinha para tomar um cafezinho, né? E já voltamos. Vamos de Brad, The Guitar Man. Histórias e memórias. Man, he can make you love, he can make

lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem, pra virar cinza minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudingo, vingundá. Bem, bem, numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Bem, bem, guarda teu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. A gente acabou de ouvir Wilson Simonal, Nem Vem Que Não Tem. Gente, Márcio, esse bolo tava gostoso, gente. Olha, todo mundo comendo bolo ainda, ó. Pegoraro, a Mami, o Felipe. O bolo doce Brasil hoje com bolo de chocolate não tem como, gente. É uma vez, aí passa o breakzinho ali e o povo esquece, né, Pegoraro? A conversa, Rita, se transferiu aqui do estúdio ali para a mesa ali. O Márcio fez uma mesa bonita com café, com bolo, bolo de chocolate da Bolo Doce Brasil. Nós ficamos conversando ali no cafezinho. Então, e Pegoraro tem até... Eu estava conversando agora, enquanto vocês estavam no bolo ali, né? Eu estava conversando com Leandro. Leandro, venha só esclarecer para mim aqui. Ele está rolando um videozinho deles, da Eloquente... Que é o Leandro também tá comendo. O Leandro, bolo também. Eu não quero falar, vai falar assim. Vem cá, Leandro, conta pra gente o que esse videozinho muito interessante. Aonde ele está rolando, Leandro? E sobre o que esse vídeo que vocês fizeram? Poxa, Rita, você me pegou agora comendo bolo. Comendo bolo, é assim que a gente faz, né? É assim. Não, eu queria agradecer o convite pra participar aqui do programa. Na verdade, esse vídeo a gente fez como um apoio a um pessoal que estava se formando num curso de publicidade na faculdade. E eles fizeram um projeto, seria uma campanha de conscientização para a conscientização para o pessoal se... Desculpa, estou até fugindo aqui. Não, mas é conscientização. Isso, é para conscientizar da o Alzheimer. Do precoce, né? Da prevenção. Uhum. Da prevenção, né? O diagnóstico precoce, isso, agora voltou a palavra. Desculpa. Não, o microfone tá branco. Isso. É o diagnóstico precoce do Alzheimer, né? Então a gente apoiou esse pessoal nesse vídeo. A gente produziu um vídeo bem legal que tá agora circulando no Facebook. O nome da campanha é Será Que É Alzheimer? Tem essa ideia de você... Às vezes com essa questão de esquecimento, achar que é sempre porque eu tô ficando, né, tô ficando velha, coisa da idade, não sei o quê. Mas é interessante o pessoal realmente ir atrás se estiver acontecendo com muita frequência, né? E quem puder procurar o vídeo no Facebook, assistir, compartilhar, porque eu acho que quanto mais pessoas puder, né, saber disso, conseguir conscientizar quanto a isso, fica mais interessante. Tá no Facebook da Eloquente aí, tá? Tem no Facebook da Eloquente e pelo próprio Será Que É Alzheimer, tem uma página também lá que está sendo divulgada. Olha, bacana. É uma campanha bem legal delas. Interessante. Muito interessante. Eu já vou assistir porque eu já estou me preparando já. Eu tenho que já... É verdade. Mas como é que é o nome mesmo dos nossos entrevistados? Como é que é o nome? Quem nós estamos entrevistando? Mami, por favor. Mesmo, quem tal, é né? mesmo? Sobre o quê, né? Deus que me perdoe. Deixa eu bater aqui. Jesus, estamos brincando. E aliás, precisamos falar do Leandro, né? O Leandro também tem uma sociedade, uma empresa, está iniciando os trabalhos aí de vídeo, né? Na cidade também, mas realmente a Eloquente tem feito trabalhos que chamam a atenção, né? Bastante. Não é aquele trabalho normal, aquele feijão com arroz que a gente fala todo dia, né? Mas aquele trabalho realmente que é inteligente, né? Verdade. Isso que a cidade também vai melhorando também na prestação de serviços, né? Profissionalizando as suas empresas, as suas ações. Assim como o próprio Felipe falou, né? São três empresas indo para a quarta empresa. E hoje você não pode, né, se descuidar da parte técnica, né? Da parte da tecnologia, né? Da inteligência de uma empresa, né, Felipe? Senão você tá, se você não acompanhar aí essa modernidade toda, você não consegue competir, né, no mercado. É verdade. E tem que sempre observar que o Destino Iguaçu, ele está em foco no mundo inteiro. Uhum. A partir... Só um dado, por exemplo, Jorge. O Cataratas Day chegou para mais de 50 milhões de pessoas no planeta. Uhum. É incrível. Uma ação aqui, né? Local. Uma ação local. Incrível, né? Maravilha. Isso. Eu queria lembrar com o Felipe, Rita, da parte pública dele também, né? Porque o Felipe, ele é um empresário conhecido na cidade, um empresário bem sucedido, graças a Deus, e graças ao trabalho dele e da família também, né? Obrigado. Mas ele ocupou também cargos importantes públicos aqui na esfera municipal e até estadual também. Eu queria começar, Felipe, podemos falar do Conselho Municipal de Turismo, né? Do CONTUR. Você acha que foi, por mais de uma vez você foi presidente do CONTUR, e é uma instância, o CONTUR é importante porque exatamente trata dessas questões locais, né? Das questões de Foz do Iguaçu. E quando a gente fala Foz do Iguaçu, a gente tem aí a tríplice fronteira, né? Argentina e Paraguai também para trabalhar, né, Felipe? É um desafio bastante, foi um desafio para você bastante importante. É verdade, quando iniciei as minhas atividades classistas, eu iniciei através da ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná, porque o setor precisava ser aprimorado, precisava ser defendido também, uhum. Porque naquelas épocas inóspitas aqui, na década de 70, 80, haviam poucas instituições. Além da CIF, havia o Sindicato de Hotéis e o Sindicato dos Táxis. Não havia representação do setor do receptivo, do setor das agências de viagens. E, então, foi mais nesse sentido que nos apresentamos para procurar trabalhar o segmento. E, através dessa ação, fomos participando em várias outras. Houve um momento, Pegoraro, que havia uma preocupação na década de 90, olha eu falando, só em década, né? De acordo Mas com o programa. Esse é o local certo. Aqui é o local. Havia uma preocupação das lideranças em torno do nosso Centro Internacional de Convenções, que era um pedaço mal acabado sempre. Várias inaugurações, mas nunca se concluía. Então, naquela época, as lideranças pensaram que, trazendo para o destino aqui o Congresso da ABAV, que na época era o elemento catapultador das ações, né, de das turismo. Ações de turismo, e também ela levantava os destinos por onde passava, porque tinha grande força institucional, e nós perdemos pelo menos duas vezes a eleição, mas na terceira conseguimos, em 91 e 93 foi realizado o congresso aqui em Foz do Iguaçu, e na época só aconteceu pela união dos iguaçuenses e até das três fronteiras, porque os argentinos, os paraguaios também se irmanaram. Foi a época também que surgiu o Polo Turístico Internacional do Iguaçu, a instituição Polo Iguaçu, que é para reunir as pessoas, e marcou, de fato, um diferencial, porque passamos a ter mais espaço no centro de convenções, onde foi realizada a feira, e o Hotel Bourbon iniciou, então, o período que culmina hoje com um grande, o destino como um grande centro para a realização de eventos. O Bourbon construiu o seu centro de convenções para abrigar o Congresso da BAV na época. É verdade. E depois a BAV foi para o Rio de Janeiro, né? Daí ficou só no Rio de Janeiro, ficou, né, Felipe? Ficou só no Rio de Janeiro. É. Nós estamos recebendo aí, Rita, hoje o nosso estúdio bem movimentado, né? Ainda bem que tem bolo, viu? Ainda bem que tem bolo e café para todo mundo, né? Nós estamos recebendo o Rafael Machado. Rafael Machado trabalha no Parque Nacional do Iguaçu. Hoje ele é responsável pelas ações do uso público, de visitação. Então, ele acho que passou aqui na frente e cheirou que o assunto era turismo. E ele aportou aqui, né, Rafael? Seja bem-vindo aí, Rafael. Daqui a pouquinho você dá um bom dia aqui para todo mundo aqui também, que está com a gente. O Rafael chegou há pouco tempo, há um ano, aqui no Parque Nacional, da nova geração, né? Nós estamos já na geração antiga. O Rafael está seguindo aqui o trabalho do Instituto Chico Mendes aqui no Parque Nacional. Bacana. Mas eu tenho uma pergunta para a Mami. Mami, hoje, o que mais... Eu sei que são várias as coisas de grande necessidade, mas hoje... Agora, o que você pediria de imediato de ajuda para o Lar dos Velhinhos? Eu gostaria de pedir à sociedade de Foz do Iguaçu. Nós, quando a irmã saiu, nós tínhamos mais ou menos 200 pessoas que nos ajudavam através do boleto bancário. Uhum. E quando ela saiu, reduziu. Nem 100 ficaram. Uhum. Então, porque há necessidade também dos recursos do boleto bancário devido ao valor da luz que nós pagamos, os impostos, né, a água também, que aumentou exorbitantemente. Por que a água aumentou tanto assim? Então, nós pagávamos R$80. Aí, um belo dia, a dona Sanepar foi lá e instalou um hidrômetro no poço. Uau! No poço artesiano. E dali... para frente, nós começamos a pagar R$1.300. Aí nós questionamos isso. Nossa! Questionamos isso, o porquê do valor. A gente gostaria de pagar, sim. Né? A gente teria que pagar. Mas esse valor é um absurdo, sendo uma entidade que está ajudando a comunidade, a sociedade de Foz do Iguaçu. Aí eles falaram para nós, vocês deveriam pagar R$2.600. Então, vocês estão pagando 50% do valor. Nossa. Já estamos ajudando. Não reclamem. Jesus. Meu Deus, que nossa. Absurdo, né? Então, a luz, nós temos... pagamos 5 mil... Esse mês foi R$5.500. Né? Dois meses atrás, a gente colocou no Face, as pessoas ajudaram. A gente, uhum. Então, nós temos que fazer sempre, Rita. Seu Pegorano, Felipe, fazer os eventos. Todos os meses eu tenho... que fazer alguma coisa. Uhum. É por obrigação, né, mano? Verdade. Sim. E hoje nós temos na praça, temos o Rodrigo, que ele trabalha com o troco solidário. Não sei se viram as caixinhas nas uhum. farmácias, mercados. Então, isso tem nos ajudado também a complementar o valor dos salários, que é de R$40.000. Eu vou te dar uma dica. Põe essa caixinha... Lacunas, empresas do Felipe Turismo, gente, tô brincando. Põe que de repente uma moedinha caindo lá, tá muito bom. Eu colaboro. Olha lá, onde, tá aí, o seu Felipe aí, ó. Que bom, ele sempre tem colaborado. Ele citou a Recém, é uma das coisas também que o Rotary Ponte, onde bacana. Ele atua, e o bacana. Meu marido também, eles nos doaram o fogão da cozinha nova. Uau. O depósito de gás, uma câmara fria. Então, sempre eles estão ajudando o Lar dos Velhinhos. Que beleza. E, então, assim, a gente deve para toda a comunidade. As amigas uhum. do coração nos doaram a reforma da cozinha. Olha que bacana. Tá? São 30 mulheres, senhoras, que se reúnem, fazem feijoada, desfile. Uhum. E vão nas entidades para ajudar. Você falou aí, Mami, alguma coisa de quando era irmã, tinha tantos, né? Sim. E agora passou a metade. Pegoraro e Felipe estavam comentando. Eu acho assim, independente de quem seja coordenador, diretor, prefeito, não me interessa. Independente, o importante é que lá estão os velhinhos. Então, verdade, quem está na direção não me importa, eu vou continuar ajudando. Sim. Não é assim que funciona? É assim. Eu vou ajudar o próximo, não me interessa quem está. Não estou dando dinheiro para mami, para alguém ou para outro. E o que é mais impressionante nisso tudo, daí que a gente começa a entender um pouquinho o país que a gente vive, né? Uhum. Porque assim, o maior esforço, o gasto de energia da entidade é para pagar as contas públicas. Verdade. Ou seja, os impostos municipais, água, luz... Absurdos. Né? São absurdos. Caros. Nossa. E aí a entidade tem que se virar, né, do jeito que pode para poder pagar essas contas que o próprio poder público tinha que estar, né, custeando essas contas. E vocês estão fazendo uma ação social, nossa, né? É uma entidade beneficente. Então, realmente tem algumas coisas que a gente não consegue entender, né? E como eu falei no bloco anterior, até a Transamérica vai fazer esse esforço de levar a conhecimento de todos, inclusive da Sanepar, da Copel, da Prefeitura Municipal também de Foz do Iguaçu. Que não vai ser um esforço, questões, né? Essa colaboração vai ser para nós um prazer. A Prefeitura, ela nos ajuda, nos repassa R$28 mil, mas ela é direcionada a salários e o valor do salário é R$40 mil, mais encargos sociais, então veja quanto que é. E é importante destacar bastante o seguinte, né, você vai poder confirmar isso que eu vou falar agora. As entidades hoje, Rita, entidades sem fins lucrativos, que atendem, né, grupos como Larinhos, hoje eles são obrigados também a ter profissionais na sua equipe. Então precisa ter lá o psicólogo, precisa ter o educador, o enfermeiro, precisa, né, ter assistente social. Profissões, né, que têm salários já definidos. Você, sim, não pode pagar, uhum, a menor para esses, não, profissionais. Não. Então você tem uma folha de pagamento que é razoável, né? Sim, e nós temos uma equipe técnica, como o senhor citou ali, composta pela enfermeira, fisioterapeuta, que nós ganhamos o mês passado, uma abençoada senhora que passou por lá, e eu comentei a nossa dificuldade, que queria, né, complementar a equipe técnica, porque nós precisamos diariamente de um fisioterapeuta. Ela olhou, escutou, dali 2 dias voltou e nos deu a fisioterapeuta, pagando todos os encargos dela. Aí temos a fisioterapeuta, a psicóloga, assistente social e uma nutricionista. Então, o básico. É, uhum. Então, nós estamos assim dando realmente qualidade de vida para eles. Não, lógico, somente na alimentação, né, que, como eu falei, aconteceram várias mudanças. Então, mas isso aí também tem um preço. Tem, com certeza. Né? E que, chegando no final do mês, a pessoa trabalhou, tem que ser paga. Mas a gente vai no trabalho de conscientização, não é, Pegorar? Para isso que está aqui a Transamérica. Vamos animar um pouquinho aí nossa manhã, vamos, Rita? De música? Vamos lá. Vamos animar, porque é Rita Pavone, Liquore. Andiamo. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Se piango è solo tu, dividi con me, yeah, ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi pomeri, le mie prime felicità.

retornando aqui para o nosso programa, né, de domingo de manhã, Histórias e Memórias, nosso estúdio cheio, né? Lotadinho. Graças a Deus, lotadinho, né, Rita? Uhum. Nós estamos aqui entrevistando, então, batendo aquele papo gostoso, né, com a Visitación Ferreira, com a Mami, tá falando pra gente lá do Lar dos Velhinhos, nessa importante entidade aqui de Foz do Iguaçu. Nós estamos com o Felipe Gonzalez, empresário, que já ocupou também vários cargos aqui, principalmente na área de turismo na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos com o Leandro Lima, lá da Eloquente, né? Está fazendo um trabalho maravilhoso aí, fez agora recentemente um vídeo sobre a prevenção do Alzheimer. E estamos aqui com o Rafael Machado, que há um ano está aqui no ICMBio, no Instituto Chico Mendes, no Parque Nacional do Iguaçu, trabalhando também aqui na área de visitação. Quero dar um bom dia para o Rafael, dizer que ele é bem-vindo aqui na Transamérica aqui. E deixamos aqui para o Rafael aqui o microfone da Transamérica aberto aqui, Rafael, para você dar o teu bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer ao Jorge e toda a equipe aqui do programa Histórias e Memórias da Transamérica, o convite. Muito bacana estar aqui no estúdio com vocês e deixar o convite também para toda a comunidade de Foz do Iguaçu e região. Claro, o acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, acho que mais do que eu, vocês aqui conhecem muito bem. Esse grande pedaço do paraíso que a gente tem aqui. Então, fica o convite para todo mundo visitar o parque aí. Bacana, né? Isso quando o Pegorá dá aquele sorteiozinho para a gente visitar lá, eu fico esperando aqui, não me deixam participar. Sabia, Leandro? Isso aí é uma maldade. Aliás, do chefe. Já está vindo um sorteio maravilhoso para a gente. Você aí. Falou. Comecinho de dezembro tem novidade, hein? Gente, essas novidades me deixam sem dormir. Pegorá, já aproveita aí e já fala dos brindes, né? As participações. Com o maior prazer, Rita Araújo. Um bolo da Bolo Doce Brasil. Um passeio com direito a 2 acompanhantes ao Complexo Dreamland, inclusas as 3 atrações, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e da Thea Bijuterias, um terço para carro com cristais azul. Esse terço já tem a fotografia aí na nossa fanpage de hoje, está maravilhoso. Um abraço lá para a Thelma e para a Érica. Então, no final do programa, a Mami e o Felipe Gonzalez vão estar aqui, né, balançando isso, aqui as pedrinhas, fazendo aqui, sorteio. Fazendo uhum. sorteio desses brindes maravilhosos. Bom, e o bolo você pode fazer também um raio-x aqui, que é uma delícia, a gente já comeu o bolo, né? Tem bolo ainda? Eu nem sei se tem bolo ainda. Gostou, Mami, do bolo? Bolo Doce Brasil, maravilha. E Felipe, você maravilha de bolo de chocolate, né? Espetacular. Maravilha. Então, Pegorar, vamos continuar conversando com essas duas pessoas que fazem diferença na cidade de Foz do Iguaçu. É verdade. E nós Obrigado. Falávamos com o Felipe aqui sobre o Contour, e o Felipe teve uma passagem também muito importante na ABAV, né, Felipe? Que Foi. É uma entidade estadual, quer dizer, é uma entidade nacional, né, a ABAV, mas tem uma representatividade muito forte aqui no Paraná. Conta um pouquinho para nós disso, Felipe. Então, eu estava justamente relatando o que aconteceu lá na década de 90 uhum. e que marcou um diferencial para a cidade. Os empresários passaram a investir generosamente nesse segmento tão importante, que é o segmento dos eventos. E naquele evento, a cidade que iria sediar o próximo tinha que oferecer uma festa de encerramento. Uhum. E aportaram aqui em Foz do Iguaçu, na ocasião, 7.500 participantes. Uau, que maravilha, né? Foi espetacular. Sim. Foi o maior evento que tivemos já. Uhum. Turístico promocional, né? E as empresas eram muito fortes na época e já ocuparam todos os lugares onde poderia ser feito uma festa. E Pernambuco, que era a próxima cidade a sediar, não aceitava que tivesse a sua festa num lugar que já tivesse sido feito uma festa. Uhum. Então, mas nós tínhamos 2 anos para preparar o evento. E, na época, o Grupo Rafaí disse, nós vamos construir o espaço para abrigar a festa de Pernambuco. A cidade não vai perder o congresso por causa disso. E está aí. Que beleza. Foi o primeiro embrião do maravilhoso Expo Center Rafaim, que hoje é o maior aqui do sul do Brasil. Iniciou naquela época, em função daquele congresso. Sim. Quer dizer, ele marcou um diferencial. E que hoje recebe os grandes eventos, né, de Foz do Iguaçu, né, Felipe? É verdade. E aí, na sequência, sempre trabalhando pela ABAV, nós tivemos a nossa participação no Conselho Municipal de Turismo, e que foi por muito tempo, foi bastante tempo. Na primeira gestão que eu estive, foi na gestão do... Antes, na gestão da Fostura ainda. Ah. Eu tive uma gestão de um ano. Era a gestão do Sames? Sames era prefeito? Não, na época... Do Brandino. O Brandino era o prefeito. E aí foi extinto o Contur por um período, também a Fostur foi extinto. E na gestão do Sames, foi criado a Secretaria de Turismo e recriado o Contur. E, enfim, eu representava a instituição ABAV, eram 14 instituições e eu fui escolhido presidente. Era apenas um decreto. Partimos para um trabalho bastante forte com as demais instituições, constituímos uma sede na sede da própria ABAV e, na sequência, o Contur, quando deixamos na primeira etapa, depois de 4 anos, com o vice-presidente Faisal Salé, nós tínhamos 28 instituições no Contur. E, basicamente, do Contur, fui para ser o presidente do Convention Bureau, para fazer uma transformação da entidade, que era fundacional, para o instituto que é hoje, até hoje, e que agregasse todos os funcionários, aliás, todos os empresários do turismo, hotelaria e tudo mais. E daí, o prefeito Paulo resolveu entregar a atividade do turismo para os empresários, para as instituições. Elencou 5 nomes e eu fui escolhido pelo setor. Isso nos permitiu fazer um trabalho na Secretaria de Turismo que se denominou, ao longo do tempo, da gestão integrada do turismo e que foi um resultado extraordinário, porque pudemos contar novamente com a união das pessoas, das instituições, e pudemos fazer um trabalho conjunto que permanece até hoje e que deixou aí frutos extraordinários, né? Como o Fundo Iguaçu, como a própria eleição das cataratas como uma das 7 novas maravilhas. E, na época, as instituições que foram decisivas para a criação dessa gestão integrada, porque eu, como gestor municipal, eu fazia essa interface, né, essa ligação entre os setores e o poder público municipal, foram, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura, a Itaipu Binacional, o Parque Nacional ICMBio, onde, por acaso, o nosso hoje apresentador era o gestor. Ele tem ligações assim muito estreitas com a comunidade. Tem. Agora veio para o lugar certo. E o convênio virou os empresários atrativos, enfim, foi um grande mutirão e que continua até hoje, trabalhando pelo crescimento do turismo de Foz do Iguaçu. E é importante salientar, Felipe, lembrando aqui do seu comentário, nessa época, Rita, era 2002, 2003, o início de 2003, né, quando foi a minha chegada aqui em Foz do Iguaçu, então, portanto, ainda há 13 anos, a visitação do Parque Nacional, para você ter uma ideia, era de 700 mil pessoas. Não Verdade. Chegava a 700 mil Olha, pessoas. Era uma calamidade. Para um Esse ano nós vamos estar fechando aqui, segundo informações aqui do Rafael Machado, vamos estar chegando a 1 milhão e 600 Nossa. Mil pessoas. Então, Dobrando. É um Uau. Crescimento realmente de 10% ao ano, mais ou menos, um crescimento sustentável, né? Um crescimento que permitiu as empresas de Foz do Iguaçu também se profissionalizarem, se readequarem, reformas nos hotéis, melhorias né, na infraestrutura. Né? Então, tudo isso vai puxando né, uma série, verdade. Que é isso que o Felipe falou. Eu tenho 92 empregos diretos na minha empresa, mas indiretamente né, os hotéis precisam estar alinhados né, com o trade turístico, os restaurantes, os transportadores, né? Então, toda a cidade, e não tem como escapar, né, Rita? Foz do Iguaçu é uma cidade turística. Verdade. Nós temos que receber bem aqui o visitante. Então, realmente é um crescimento muito importante nessa última década do turismo aqui na cidade. Graças a essas ações que o Felipe já destacou. Viu, bacana, hein? Visitação que não é você, é visitação do parque. Visitação do Parque Nacional. Viu só, bacana, é, né? Verdade, o teu nome é lindo. O que você acha disso aí, Mami? Nossa, é muito importante, né? Porque a nossa cidade, ela só tende a crescer com isso, né? E, assim, ser olhada por outras pessoas pelo mundo inteiro, né? É muito importante para nós. Aliás, tem uma curiosidade agora com o nome. Eu vou ter que perguntar a curiosidade do nome, né? Porque os nossos ouvintes ficam ouvindo e não entendem por quê, né? Verdade. Ela podia contar um pouquinho da história. Aliás, você é da onde? Você nasceu aonde, mano? Em Santa Helena. Meus pais eram paraguaios, né? Olha, que bacana. Amavam. Que coincidência. Bacana, né? Amava esse vocês Brasil. Não tem culpa nisso. Viu? E eu nasci em Santa Helena, mas entendi por gente aqui. Iguaçuense, viu só? E meu nome, Visitação, é um nome espanhol. Porque a minha avó era espanhola, é uma mistura de raças né, dentro da família. Vó espanhola e o meu avô italiano. E a minha mãe, ela queria homenagear a mãe dela. Fala assim, então, quando tiver a menina, vai ser chamada Visitação. E por isso esse nome. Mas também Mami foi ela que colocou. Também porque disse assim, ó, você vai ser minha mãezinha, você vai me cuidar quando for velhinha até que eu morra. E ela morreu realmente na minha casa. Olha só. Olha que história bacana. História bacana, tá vendo hein? Como vale a pena a gente perguntar, né? Vale sempre. Essa Visitação, você falou a visitação, mas não é aqui. Márcio, vamos de música, dedicando aqui para todo o pessoal que está hoje recheado aqui, né? Nosso estúdio. Vamos de Menina Veneno, Richie. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Paredes até anoitecer.

cobrando, né, essa ação efetiva de nós termos um museu, pelo menos um museu aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Que pena que eu não ouvi o nome do prédio da Fundação Cultural. Ali também é muito bacana. Não é, Felipe? Acho assim, poxa, tem até uma carinha de museu. Ali é estratégico. Aí. Sim, poderia. Realmente seria um local bem legal para que seja instalado ali. Tá vendo? Não estou sozinha nessa praia. Viu que beleza? Mas o importante é que vamos ter um museu. Isso aí é importante. Que é importante também. No programa de domingo passado, nós falamos com o presidente da Fundação Cultural, né, com o cantor, e ele falou sobre a lei de tombamento, que a lei estava no gabinete do prefeito, sendo analisada pela questão jurídica, né, pelo seu jurídico. Então, agora, o prefeito disse que só falta fazer a lei de tombamento para ele poder fazer essas ações aí com relação ao museu. Na verdade, não tem a ver uma coisa com a outra, mas já que o prefeito quer a lei em primeiro lugar, né, então que nós também cobremos essa lei dele, né, do município, enfim, que é a lei do tombamento. Temos que ter ações importantes com relação aos prédios, né, históricos, os prédios antigos da cidade de Foz do Iguaçu. Muitos prédios públicos, mas também tem muitos prédios e casas particulares, que aí também tem que ter uma atenção muito especial para se lidar com isso, né? Verdade. Porque às vezes você está mexendo ali numa herança de família, às vezes a pessoa só tem aquele bem, né, para ela também, então tem que ter... Se o poder público quer preservar aquela casa, então o poder público pode comprar aquela casa, pode desapropriar, pode, né, enfim, dar uma destinação melhor, então, para esse imóvel. Então, vamos aguardar, mas nós estamos trabalhando lá junto também, Rita, com o Conselho de Cultura, né, lá com o nosso amigo Paulo Bogle, um abraço para ele, e nós estamos juntos lá acompanhando de perto essa questão da lei do tombamento do município de Foz do Iguaçu. O importante é que pare de ir para o ralo a história de Foz do Iguaçu, né? Se parar de ir para o ralo, já está de bom tamanho. Aí eu já fico faceira, porque senão isso aqui vai virar o quê? Sem história, um saco sem fundo. E agora eu quero ouvir do Felipe e da Visitação. Eu gostei de falar Visitação, da Mami, né? E o que vocês acham? E até vou deixar a pergunta para vocês, porque todo domingo a gente pergunta aos entrevistados. Qual o local ideal? Agora já vai para o plural, né? Quais? Então, já que vão ser vários, né? Então vamos nessa, do plural também. Para um museu em Foz do Iguaçu. E a gente deixa sempre aquela dica, né? Mami e Felipe. O GRESF, a Fundação Cultural, que eu acho o máximo, né? Ali na Praça Getúlio Vargas, onde está a Procuradoria. Perto dessa da Procuradoria ali tem aonde acho que é não sei o que do patrimônio, Secretaria do Patrimônio, alguma coisa assim, que funcionava a coletoria, Felipe, antigamente. Sim. Ali é muito bonito também, atrás do Provopar. Eu ainda chamo de Provopar. E quem mais? Logo mais abaixo, uma quadra, tem aquele prédio da Caixa, antiga Caixa Econômica Federal. Isso. A faculdade ali, né? Isso, tá. Que está, inclusive, desocupado, né? Olha só, um local bacana também. E esse prédio saiu uma matéria há poucos dias no jornal que ele está deteriorando já, inclusive, por falta de uso e falta de manutenção. É uma pena, isso, né? É um prédio com todas as características de museu. Verdade, é verdade, é isso aí. Então, o importante, o que você acha, Mami? É um espaço amplo lá também, como ele falou. Mas a Fundação Cultural seria também, assim como ele disse, um local estratégico e, bem... É tão lindo, né? Com as cataratas ali, aquela bacana, né? É fresco. Aquela arte ali, muito bacana, que de vez em quando invento de pintar, mas tudo bem. E ambos prédios estão localizados lá... Central, no corredor, né? Bacana. Corredor turístico, área central, onde há circulação fácil de pessoas, né? Então, beleza. Agora, é muito importante também que essa área do GRESF, que é o antigo aeroporto, primeiro aeroporto, né, campo de pouso de Foz do Iguaçu, né, era naquele local ali, que ele seja realmente reestruturado, que ele seja realmente aproveitado. E a ideia, então, do município é fazer ali um museu da aviação. Então, trazer um avião antigo, né? Recuperar aquele espaço como um ambiente derrubando antigo mesmo, tradicional, né? Tem algumas construções, algumas construções ali que realmente ficaram, né, esquisitas ali, ao lado um muro também muito alto ali na frente, enfim. Mas acho que podemos aí, temos um caminho aí bom para trilhar uma boa caminhada aí pela frente com a história do museu. Bacana. Então agora a gente vai de música um pouquinho, Márcio, vamos lá? All Green, Let's Stay Together. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Transamérica, do jeito que você gosta. Dias 27 e 28, viva uma experiência única. Visite as cataratas sob a luz da lua cheia. Garanta o seu lugar nessa noite inesquecível. Ingressos R$ 32,00. Mais informações, acesse cataratasdoiguaçu.com.br ou ligue 3521-4442. Ao das Cataratas, dias 27 e 28 de novembro. Sarcófago. Urna utilizada para conservar o corpo de pessoas importantes no Antigo Egito. Aqui na Transamérica, também serve para guardar músicas que fizeram muito sucesso. Tira a poeira e abre essa tumba! E é o que interessa para nós. Sarcófago. Só a velharia das boas. É antigo, mas está bem conservado. E o mais importante, tem a marca Transamérica. Sarcófago, todo domingo, 10 da noite. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos. Músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Ai, ai. Gente, tem que rir. Vocês me desculpem, agora saiu meio falhadinho, mas é que o estúdio tá cheio, tá muito divertido. A gente tá. O não é, Pegorado? O papo tá uma delícia. Tá uma, né, delícia o papo, gente. Aquela... Vem pra cá, você também. Aliás, cada domingo, né, uma surpresa nesse estúdio. E aqui a gente fala de coisa séria, a gente, sim, fala de brincadeira, brinca, a gente ouve música antiga, a gente dança. Mas o pensamento é um só. A gente quer Foz do Iguaçu. Melhor para cada Foz vez do mais unida. Mais, né, unida, isso e aí. E com a sua história preservada, né? O que é mais importante. Aliás, e o que a gente traz aqui, né? História viva. É a nossa missão do programa. Aliás, até queria fazer uma propaganda aqui positiva do Histórias e Memórias. Nós estamos baixando todas as entrevistas, todos os programas para o nosso site, né? Transamérica Foz. Isso é bacana. Então você vai lá no ícone Histórias e Memórias e baixa. Não estão todas ainda, porque o programa já está completando 8 meses já de programa, né? Programa, gente, todos os domingos no ar, não falhamos um programa, não, né? Não falhamos. Não falhamos. E todas essas entrevistas estão indo lá para o nosso site. Então será também, Rita, uma fonte de consulta isso para estudantes de história, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho da memória, né? Uhum. Das instituições e de todo esse bate-papo gostoso que a gente faz aqui no programa. E aí já aproveito que o pessoal, eu recebo muitos e-mails, né, desde sempre, por conta do meu blog. Então agora tem mais isso, gente, sempre universitários. Ontem uma menina, acho que é de arquitetura, pedindo para fazer uso das minhas fotos. Use, abuse, lambaça, faz o que você quiser. Para o bem de Foz do Iguaçu, então, você não precisa, né, nem pedir para mim, tá autorizado, né? Pode usar e vai lá no meu blog, manda bala. E agora Histórias e Memórias, para complementar. Então, muito positivo. Eu queria perguntar pro Felipe Gonzalez aqui, como foi a experiência dele o ano passado, Felipe? Mais ou menos essa experiência do questão do turismo de Foz do Iguaçu foi premiada com o prêmio dos 100 anos do turismo. No ano em que Foz do Iguaçu completou 100 anos, foram feitas algumas homenagens a algumas pessoas que contribuíram, né, para essa gestão integrada do turismo, e o seu nome foi um dos contemplados. O seu então, também, né? O meu também. Gostei dessa. Então, eu queria saber de você como que foi essa experiência aí de você, no centenário de Foz do Iguaçu, ser um dos homenageados aí com o troféu 100 anos do turismo de Foz do Iguaçu. Eu me senti... muitas vezes transportando para ações que conseguimos realizar, trabalhos, etapas, então de desafios naquela época, um pouco mais difícil, do nosso turismo aqui na Terra das Cataratas. E achei que o prêmio foi muito oportuno e de grande importância, não pela minha pessoa, mas a referência que se apresentou ali de tantas pessoas que eventualmente não está no dia a dia, não é, como e foram homenageados ali em vida, alguns até póstumos, mas eu acho que foi de grande importância para o centenário, para a lembrança, e essa homenagem vai ficar para sempre na minha memória, no meu coração. Muito bom, né? É importante, né, Rita, nós trabalharmos sempre em prol de uma causa e também sermos reconhecidos. Eu acho que o reconhecimento também é muito importante nessa situação, né? Principalmente quando nós somos representantes de órgãos, de instituições que sempre tem muita oscilação, né, na questão da gestão. Então, os bons gestores têm que ser realmente reconhecidos, né? Verdade, com Obrigado. Certeza. Agora vamos interferir um pouco aqui, devolver a pergunta para o Jorge Pegoraro. Isso aí. Como você se sentiu, Jorge? Seu Jorge, vamos lá, que, seu Jorge. Que eu faço as entrevistas, né? Eu não sou o entrevistado, nem a Rita Araújo, né? Às vezes nós falamos aqui, Felipe, do pai da Rita Araújo, por exemplo, do seu Araújo, né? Sim. Que foi uma pessoa muito especial também na cidade de Foz do Iguaçu. Teve posto de combustíveis, teve, enfim, um empresário também aqui na cidade. Mas ela também não gosta de falar muito, então eu também. Mas realmente é importante, né, nós sermos lembrados. Cada um de nós, acho que deixa um legado, né? Pelo menos quem trabalha sério, quem trabalha com uma missão, né, com uma responsabilidade, né, que é o meu caso, que é o teu caso, que é o caso da Mami, que é o caso da Rita, enfim, todos nós trabalhamos com uma missão, além do salário no final do mês, né, nós temos uma missão mais importante pela frente. Então, realmente, você ser reconhecido por esse trabalho, e hoje eu estou com uma satisfação, por exemplo, muito grande de estar aqui podendo ter um programa na Rádio Transamérica, programa Histórias e Memórias, conversando com as pessoas, né? Então as pessoas vêm, falam, poxa, você passou pelo parque, você fez um bom trabalho, agora que bom que você está aqui. Então realmente esse reconhecimento é o que faz parte e o que nos move, né, a continuar nessa empreitada. Eu estava falando aqui nos bastidores para o Jorge que esse momento do rádio já é uma consequência desse trabalho contínuo de aproximação que você buscou fazer na gestão do ICMBio, na chefia do Parque Nacional do Iguaçu, que com aquele fechamento, o transporte interno lá, sempre houve uma ideia assim, de um sentimento de perda do iguaçuense, que antes entrava com seu próprio carro e assim por diante. O Jorge, na gestão dele, procurou sempre ser participativo com as instituições de todos os níveis. Eu me lembro até, como rotariano, quantas e quantas vezes, né, o Rotary recebe pessoas do mundo inteiro para fazer os seus intercâmbios. E o Jorge sempre esteve ali colaborando, permitindo... E também com a cidade. Ele incansavelmente nos ajudou a desenvolver o turismo. Todos esses vamos dizer, é um passeio da lua cheia nas cataratas. Se não é, ou mesmo os recursos do Fundo Iguaçu, se não é uma boa vontade, um esforço, não é? Para que o Parque Nacional, através da Cataratas S.A., recolha uma taxa ali que vem ao fundo e que o fundo depois devolve isso em serviços, em ações para o desenvolvimento do turismo. Então, Jorge, você é uma pessoa que merece estar sempre Nas ondas. Nas ondas, eu gostei das ondas. Nas ondas. Sim, vocês me nas deixam ondas. Emocionados aí, né, Rita? Mas é, toca merece. Então nós vamos tocar uma musiquinha pra você, tá, Jorge? Tá bem, depois, Jorge, seu Jorge, tá? Depois da seu música Jorge. Vem o quê? Vem o sorteio, né? Sorteio, enquanto tá toca a música, aqui. Eles vão aqui, ó, por ali. Vamos para o Seu Jorge, de Luiz Airão, no Silêncio da Madrugada. Você está ouvindo Histórias e Memórias, na Transamérica. Aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada catou os seus farrapos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e arrebou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma ladra, realmente ela roubou todos os meus planos, todos estes anos que em vão meu coração amor aproveitou. Aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada catou seus farrapos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e arrebou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma ladra, realmente ela roubou todos os meus planos, todos estes anos que em vão meu coração amou. Pegou meu violão seresteiro, que eu custei um ano inteiro pra pagar a prestação. Mas também pra que eu quero uma viola, se ela foi embora e levou a inspiração. Aproveitou, aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada catou os seus farrapos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e arribou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma ladra, realmente ela roubou todos os meus planos, todos estes anos que em vão meu coração amou. Pegou meu violão seresteiro, que eu custei um ano inteiro pra pagar a prestação. Mas também pra que eu quero uma viola, se ela foi embora e levou a inspiração. Aproveitou, aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada catou os seus farrapos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e arribou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma ladra, realmente ela roubou todos os meus planos, todos estes anos que em vão meu coração amou. Memórias, uma viagem no tempo. Olha que bacana, antes do sorteio aqui, gente, eu vou mandar em nome de Histórias e Memórias um abração para Cláudia do Ouro Verde, porque ela ligou aqui pra gente, que só conseguiu conectar agora. Ai, que pecaninho, parabenizando este programa que é tudo de bom, Pegoraro. Um abraço e bom domingo a todos vocês. Essa menina tem bom gosto, hein? Com certeza. Não sei se hoje a conexão está meio ruim em função aí do clima, mas já outras pessoas também reclamaram, né? A Bruna, né? Do Leandro aqui reclamou também. A gente avisa aí que esse programa também está indo pro site, né, da Transamérica. Verdade. Foz, vai ficar disponível todo o áudio do programa, tá? Então, muito obrigada, Cláudia, lá do Ouro Verde. Realmente você está sintonizada no melhor programa do Brasil. E sim. Então, vamos lá agora o sorteio? Vamos pro sorteio? Manda a brasa aí, Rita. Você já tem os nomes aí? Sim, a Mami e o Felipe já sortearam aqui. Vamos lá. Para a Thea. Thea Bijuteria. Ganhou Cristine Rodrigues. Cristine Rodrigues, então, ganhou um terço para carro de cristais azul da Thea Bijuteria. Então, a Cristine liga a partir de amanhã aqui na Transamérica Foz, né? Fala com a Luciana através do telefone 3028-2828 para ela agendar a retirada do seu terço lá no ateliê da Thea Bijuteria. Ok. É, o bolo da Bolo Doce Brasil, Soraya Rodrigues. A Soraya também telefona amanhã, a partir de amanhã, aqui para a Luciana, no Transamérica Foz, e agenda também a retirada do seu bolo lá na Bolo Doce Brasil. E a gente sempre lembra, né, Rita, para tirar uma fotografia, né, para mostrar aqui no nosso site, mostrar para os nossos parceiros, né, afinal é uma promoção deliciosa. Bacana, um abração lá para minha amiga Vânia e a Janete, sempre ligadas aqui lá do Bolo Doce Brasil. E agora é a ganhadora do Dreamland, Alexandra Priscinotti. Então a Alessandra vai é tudo ganhar. Alexandra? É tudo Alexandra. Ela ganhou então o Vale dos Dinossauros, o Museu de Cera e o Maravilhas do Um Abraço lá pro Luizão Moreira, nosso parceiro lá do Dreamland. Então ela entra em contato aqui também na Transamérica Foz através do telefone 3028-2828 e agenda o seu passeio. É importante dizer isso, esse passeio é agendado, né? Porque ela e mais dois acompanhantes vão estar no mesmo dia fazendo os três passeios. Olha que bacana. Olha que bacana. Então é necessidade, há uma necessidade de agendamento desse passeio. Então, os três brindes, Rita, entram em contato aqui a partir de amanhã com a Luciana, aqui na Transamérica Foz, através do telefone 3028-2828 e parabéns, né, a todos os vencedores. Verdade. Agora vou deixar a Mami, né, com as suas palavras finais aqui pra gente. Antemão, muito obrigada. Eu sei que tua agenda é. Ela até, Rita, eu vou ver quem é que vai me substituir. Tá tendo BO aqui, pá, pá, pá. Mas veio, né, Mami? Graças a Deus. E virá outras vezes, com certeza. Sim. Eu quero agradecer, mas antes eu quero ocupar mais um pouquinho aqui pois do não. espaço. E aproveitar essa oportunidade e convidar para que as pessoas... busquem o carreteiro no sábado, que nós estamos fazendo, e os recursos serão para a nossa lavanderia, para a mão de obra, né, e também para os materiais. Já recebemos bastante doações, mas ela vai custar em torno de 40 mil a mão de obra só. Nossa. Então, a gente vai fazer mais eventos em prol a isso. Uhum. Pedir para que compareçam. Vai ser a partir das 19 horas. Uhum. E... vai, são 750 gramas de arroz de carreteiro, mais um kit de saladas. Vai acompanhar para ir jantar em casa com a sua família. Olha que bacana. E agradecer, seu Pegoraro, a Rita Araújo também, Felipe, toda a equipe, a Samila também, enfim, ao Márcio. A Márcio também, que tão gentilmente nos esperou com um café, né? Maravilhoso ali. Na antessala, agradecer por esta oportunidade de vir aqui falar um pouco do nosso trabalho aqui na cidade, que nesse momento é o Lar dos Velhinhos. Mami, uma perguntinha rápida. Para visitar, se eu quero visitar o Lar dos Velhinhos, tem dia, tem horário? Não, não tem. De manhã a gente pede que vá depois das 10, porque okay. até as 10 acontecem os banhos, as trocas, né, a limpeza. Uhum. E aí, mas depois, o dia inteiro, eu estou lá sempre até 8h30 da noite. Bacana. Tá? Mami, uma surpresa para você. O Márcio fez uma surpresa para você, pediu para mim divulgar aqui, mas a partir de amanhã, na segunda-feira, na programação normal da Transamérica Foz, já está indo para o ar uma vinheta que o Márcio fez convidando para esse evento de vocês lá olha, no olha, muito sábado. Obrigado, então, você tem que agradecer mais. Obrigada mesmo, olha. A Transamérica já vai estar chamando aí todos os nossos ouvintes para comparecer lá de repente poderíamos estar sorteando também alguns ingressos, né, para as pessoas, né? Olha, com bacana, certeza. Vamos bacana. Ver, a partir de amanhã a gente já vai estudar isso aí. Obrigado, Márcio. E o Felipe Gonzalez, suas palavras finais. Felipe, 2 horas de programa, passa rapidinho, né? É verdade. Ainda mais com esse... A gente nem sente, né? Porque tá vendo? Os temas são interessantes, as pessoas são interessantes, os apresentadores são excepcionais. Obrigada. E, particularmente, eu fico muito agradecido, lisonjeado até, pelo convite. Esse programa, talvez vocês não estejam assim vendo o Ibope, Uhum. Mas ele está muito bem cotado. Uau! Boas notícias. E ele vai ganhando uma importância na sociedade, principalmente porque as pessoas têm ali a oportunidade de recordar, uhum, de lembranças lindas, né, da construção dessa nossa linda cidade. Verdade. Nossa região, das pessoas que contemporâneas que, uhum, que passaram ou passam por aqui e contam os seus feitos ou são homenageados de certa forma porque têm a oportunidade de relembrar aquela atitude positiva que fez. Verdade. No desenvolvimento da sua atividade ou no crescimento do seu bairro, da própria, uhum, da própria cidade em si. Eu tive até hoje a sorte de estar à frente de instituições que me fizeram participar de processos importantes de mobilização. Eu acho que a maior razão do sucesso do que enfrentamos como nas lideranças, liderando uma ação, foi o apoio, a boa vontade das pessoas com que eu pude contar e aos quais eu sempre dedico um agradecimento e uma homenagem. Uhum. E eu sempre digo que sozinho não fazemos nada. Com certeza. Ou é na sua empresa, é sua equipe, ou quando você está no comando de uma instituição, são as pessoas que colaboram, né, e que emprestam a sua expertise, o seu conhecimento para ajudar no desenvolvimento daquela ação. Uhum. E então esse programa, ele de certa forma homenageia as pessoas, fazendo com que elas se lembrem disso, né? Que de uma ou de outra maneira fizeram alguma coisa por Foz. Exato. E que a nossa cidade, essa nossa grande e linda cidade, né, visitada por milhões de pessoas de todas as latitudes, que ela seja melhor compreendida pelos seus próprios moradores, uhum, que a fortaleçam, que a ame mais, né, e que procure dia a dia construir. Verdade. Dias melhores para os que virão. Nossos. Verdade. Filhos, netos, os meus serão já bisnetos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Foz do Iguaçu. Obrigado, Felipe. Eu também desejo uma boa semana a todos, né? Continue aí com a programação da Transamérica Foz. Agradecer mais uma vez o Felipe Gonzalez, a Mami, a Visitacion, né? O Leandro, o Rafael, a Samela aqui presente, o Márcio. E boa semana a todos, né, Rita Araújo? Até então. E cadê o trem, hein, Márcio? Vamos lá? Ah, não tem mais trem hoje. O trem tchau, tchau, das 11, até então. O trem já partiu, né, Márcio? A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.